Guardião 05, boa noite. 25 e alterno 1251. 33325 125, ano, boa. Obrigado. Alex, aí confere, Vitória da Conquista, 180, decola da pista 10 com curva à direita, sai da arbor, eleva, após direto, outro após direto. 119, decimal 8, controle, 5032, transporte. Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10, curva à direita, sai da arbor, eleva. DCC, Mobiló, após DCC Conquista. Controle, 198. Transponder 5032, voador 2781. Correto, 2781, chame pronto, faz 3. Vazão 2781, certo? Muito boa noite, o Papá Papá Mike Juliette Romeu. Possível, Mike Juliette Romeu. Decolando novamente de Serra Índia com Índia, com destino a Serra Índia com Índia. Locado 0195 no transponder, seguindo para sobrevoo nas áreas do Carnaval. Mike Juliette Romeu, Mike Juliette Romeu, Mike Juliette Romeu, Mike Juliette Romeu, Mike Juliette Romeu, Mike Juliette Romeu, Mike Juliette Romeu, Papá Charles Serra Tango, para 3 no peso, ajuste 0-9. 3-1-0-1-1, Charles Serra Tango. Boa, controle, calma do ar. Controle, poderia informar para o Martilete Romeu se alguma aeronave no circuito do Carnaval? Vamos. Martilete Romeu, temos uma aeronave na área. Só teme? Uma aeronave? Nenhuma. Nenhuma, ok, graças.

Mario, 800. Pode voar agora, 8866? Ativo, voo 8866, você tem como número 2 na aproximação, mantenha a 3 mais. Mantenha a 3 mais, 18, obrigado. Chama 6259, chama Centro Recife, na frequência 1-33-25. 3325, chama 6259, uma boa. Atenção, do separador de processo, seus dados são IMS. Frango, 2000, final OLS autorizado, obrigado. Salvador, 12781, está pronto para o par. Com 72 no POP, autonomia 3 horas e 20, alterna Salvador. Impacto autorizado, parte 3, parte 1 no Índia, espera torre 1895, ajuste 1-0, 1-1. Parte 3, Índia, lança uma torre 118-95, ajuste 1-0, 1-1, a 12781. Já que não estou indo agora na área do carnaval, tem depois para poder mostrar. Transferindo 234, Romeu. Da Eula da Motiva e a guarda da Eule, da Irumi e a guarda Cobra. Trivando, né? Decolado 1-0, vento na centena com 8 anos. Alfa Zalinha, e decolado 1-0 para a dupla de 7, 8 anos. Serra Tango, Torre 118, e Simão Malfim. 1895, Tango. Torre Salvador, boa noite ao papapá, Thiago em Serra Tango, no localizador. Serra Tango, tráfego já buscado, ajuste em linha, continua aguardando a autorização de pouso. Prossegue, aguarda, Tango. 0 com curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Intercepta Ampa, November 857, Moço. 198 controle, 5036, transpada. Prossegue descida 866, vai cruzar 65. Pode estar, porque esse cara 2 no peso, ajuste no 011, autorizado final e reporte estabilizado. 1011, 2000, reporte estabilizado, gol no 860. O Thiago Serra Tango, possibilidade de após o estéreo prosseguir para o 17. Assim, ó, onde ficam os 47, mas pela direita é ponta curta, cheque trem, Thiago Serra Tango. Pela direita, passando em curta, Charles Tango. Azul 2781, decola os 47198, boa. 98781, boa. Contato radar, rua Paraná 80, saída Barra Elétrica. 188, Abra Elétrica, 2781. Charlie travado, Charlie Serra d'Água. Charlie Serra d'Água, pouso usado na 7, pista 1 na 7 molhada, vento 080 graus, meia liderança. Pouso na 7, Charlie Serra d'Água. Estabilizou o voo 1866. Voo 1866, completa com a torre 118295. 895, boa noite, obrigado. Boa noite, voo 1866, estabilizado, Duna. Já fiz essa vista, vai agora. 866, boa noite, Guia 11, Pascal, tem chegado. Você já está passado e travado, vai reportar no final, você quer? Assim, não estou autorizado, pistola 0, vento 1970, corrigi, 070 graus, meia dúzia, pista 10 molhada, não chove sobre campo. Ok, obrigado, livre pouso, pista 10, obrigado. Salvador, muito boa noite, 1099. Informação X-Ray, autorização 5 confim. 099, informação que custa Yankee, 94. Cópia, 099. Cópia, 099, confim autorizado, 360, decola da 10, com curva direita, saída arbó, elefa. Intercepta Upa, Zulu 21, segue conforme o plano de voo. 1198, controle, 5044, código. Autorizado 360 para Belo Horizonte, confins, decola da 10, direita, aponta, arbor, elefa, apesulo 21, rota conforme, controle 198 e o transponder 5044, voo ao 099. 099, correto, confirmando para confins. Confins, exatamente. Correto, Chame, confirme o portão. Identificação, autorizada a chegada a mar, voa na prode e passa, descendo para o nível de voo 050. Voa, chegada a mar e prode, tá? Descendo, descendo, voo 1981. Azul 2781, voo direto Elefa. Elefa, 2781. táxi do seu 3197. POB tem 134, 3 horas e 50, alterna Campinas. Solo 5-6, direita 2-1-1. Direita 2-1-1, 8-6-6, boa. Salvador, gol 8-6-6. Boa. 8-6-6, boa noite, Alfa Juliette, por favor. Alfa Juliette, por favor. Espera pronto, 3197. 3197, autorizado ali, decolar no zero, vento 1 centena 08 lance. Ali decola 3197. Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, autorizado a chegada da Mari, voa na 3 de Mari, descendo para o 050. Eu tinha sido autorizado Freud TAP. Obrigado, Romeu, não vou ter Freud TAP. Freud TAP, eu tenho para 150 aqui no meu voo. Posso estar aqui na minha família. Controle 03197, Israel Leta Irumi, Bruna 2500. 3197, contato radar, do 43.4, que é da Israel Leta. Israel Leta, CR 3.4. O 1168, desse parabéns do Pedro, ajuste no 091, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Gente, autorizado descida para 2000, com 1091, autorizado sendo estabilizado, 1168. Está livre, puxa 02, chama ataque. Está livre, chama ataque, 099. Atingindo 150, só que você é descida, o Romeu no Golf? Eu vou cruzar até o 050, o Romeu no Golf. Ah, 050, Romeu no Golf, graças. Nossa, pronta, aqui tá esperando só a paz do fim, Zé. Sim, segundo o 099, vou entrar em contato com a Israel. É. Já tá lá no farol, amarra. 8, decimal 8. 2282781. 168, está estabilizado no X-Ray. Bom, o 168, contesta com a torre, 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, bom, 1-1-6-8. Chama-se a Recife, na frequência 133, decimal 25. Sim, é, chama-se 168, boa noite, passar externo, contra embaixado, estabilizado na final, a 1-0. Bom, 1-8, boa. 1-11, por autorizado, pista 1-0, vento 090, meia dúzia, pista molhada. Quente, autorizado, gol 1-168, pista molhada, grata. Autorização, aqui está a parte para a Dona 0 via Inter, pode esperar a turma 1-8-9-5, ajuste o 0-1-1. 0-1-1 via Inter, 8-9-5, lá, grato, 0-1-1. Salvador, muito boa noite, Dona 099, ponto de espera, Dona 0, pronto, avisando de tráfego na curta final. Dona 099, ponto de companhia, Boeing, Alien, mantendo a 0. Nós, o Boeing, Alien, mantendo a 0, Dona 099. mandou o gol 1-1-6-8, livrando a sua escuta. Gol 1-1-6-8, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, gol 1-1-6-8. Contato radar, Super 360, atrás da Argo Leste. Após cruzar 2000 pés, vou direto a Leste. E após 2000, direto a Leste, vou na Eletro 909, subindo 360. Está livre de desvios, após o sorte do Correio com Recife, aguarde. Afirmativo, está livre de desvios, 1099, aguardando o seu sorte. Como 099, autorizado a prod. Tossop. Autorizado a Tossop, muito obrigado, com 099. Seu Romeu Golf estabilizado? Sim, sim. Estabilizado, se localizador, Romeu Golf, Selva, completa 14, Salvador, na frequência 1-18-95, Papá Romeu, Romeu Golf. Obrigado, boa noite. Oi, Papá Romeu Golf, estabilizado, se localizador. Romeu Golf, a gente me confirma que ele está na posição 10. Negativo, após tudo, vai o centralizado circula para 1-7. porta para o acionamento, triplo Romeo Golf. Eu falo com o Romeu Golfo. Digo, Romeu Golfo, próximo estado, está autorizado o base 3837, a porta na curta, cheque de trem, triplo Romeu Golfo, e o fiscal na 7 molhado. Aqui, Romeu Golfo, está falando na curta. Estamos aí no 99, chama-se na 36, na frequência 1288, decimal 8. 2288, boa noite, obrigado. 099. Golf, som aos 22, backtrack, autorizado, reporta liberando a pista. Alfa, frequência livre, boa noite.